38, bom dia, identifique, chega da mar e desça e mantenha nível 070. Jet 5728, reautorizado, desça para 2 mil pés e gestão 014. Mire 14, 2 mil pés, 5728, web jet. Xanarna 200, desça para 4 mil pés e gestão 014. 1738, reautorizado, desça e mantenha nível 050. Uno, dois, uno, deixa uma nave. A direita, 1219, bom dia. Uno, 738, reduz a velocidade para 2509. Sete taxas de via alfa, rebaixamento da direita. Via Alfa, rebotando seu direto, mas 2-0. Também é o vento 1-0 graus com 0-9 nós, livre decolagem com proa nordeste, guardião 06. Você vai estar 5 milhas da Salvador? Okay. Lima, Kilo Zulu, decolou 09, controle 120, decimal 8. Do solo, Guardião 06. Guardião 06, decolado 110, confirme. Quantas milhas você vai estar de Salvador? 5 milhas, Sara. Gente, mantenha me escuta e chame para o regresso, Guardião 06. Você escuta permanente, meia. Como é que autorizar ingresso no nosso site? Reporte alinhado e pronto, Vitamar Quebec. Objeto 5728, 3ADLS, XC, pista no zero, reporte da vida. Está brisado, reportará, autorizado, XC. Da Juliette 142 da chega a ver Juliette para o portão 1 né? Para o portão 142 da Foram 9-8-3 1895, voo. Obrigado. 10 existe 04. 3, ainda cola da 10, vento 1-1-0 graus, 09 nós. Ainda cola da 10, bom, 9-8-3. Vitamar Quebec, livre, decolagem da 17, vento 120 graus, 09 nós. Na 93, vamos tráfego a 500 pés, setor nordeste do aeródromo, não irá ter frequência de decolagem. Torre ao Guardião 06. Prossiga o Guardião 06. Confirma o ajuste para o Guardião 06. 1-0-1-4. 1-0-1-4. Controle o Papatango Lima aqui no Zulu, entendeu que está livre da restrição de 3 mil pés da Momo? Mantenha a pista de saída, Papatango Lima aqui no Zulu. Zulu, vai manter, graças. Salvador, bom dia, Oxan 255. Oxan 255, bom dia, chega da Mari, desce e mantenha nível 050. 050 da Mari, 625. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor na Quebec, no meu pé esquerdo, a Serra, ponte fora da barra. Meu pé da Serra, ponte fora da barra, Quebec. Interceptor e tá visual, 728 Weber. Sim, de complete, canal chame torre 1895. Obrigado, Fernando. Do extremo. Abraço, valeu! 93, decolar 214, controle 1 da 018. 08, obrigado, 93. Controle de Salvador, muito boa tarde, gol no 983. Decolando da. Bono 93, contato radar saída da El, suba e mantenha 360. 360, Bono 93. 728, continua aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, que é negar 1014. Assim parar, 728, reportará. Tendo área de manobra de treinamento aqui na sua escuta. Gente, esperará manter aqui antes de sair de Tuja. Afirmativo, 510. Enche aqui nos pais, conta permanente do controle, Guardião 06. 6. Da presente da El, gol no 983. Da El, gol no 93. Sonar 6200, desço para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LS, sexo e pista no 0, reporte estabilizado. Ajuste 2000 pés, reporte estabilizado, desce para 2000 pés, 738, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Show e tá. Passou externo, 728. Fechou, tá bom. Objeto 5728, livre pouso, pista no 0, vento 1 a 0 graus, 129, do que negando 0 no 4. E 14, ele pôs na 10, 728 Web. Proador, 732, para sair de uma formação aqui. Objeto 5728, chame Torre Salvador na frequência 11895. Bono 738, confirma. Minha nave melhor autorizado. Toca remetido em Vera Cruz, na cola da pista 17, primeira curva direita, ingresso no corredor Shell 9010. Controle 120.8, transporta 0171. Frequência do controle 120, decimal 8. Lembrado, segue 1.000 pés no corredor Axé, chame a torre 118, decimal 95 para acionamento e táxi. Objeto 5728 no solo 18, controle. Correção? Solo 12.9. Sinais 6255, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.014, Sinais 2. Desça a pista visto, o Xanaro 62, 00, xerife. Gente, complete final, chame torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, aquele muito bom dia, show Xaner 6200, final e ADS visual, ainda não baixa lá. Web 5728, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar, 2728. 5728, como recebe o solo? 5. Obrigado. Livre pouso, o Xaner 6200, pista 10. Gente, frequência livre para coordenação, não entrar, frequência deve passar no setor. Vitor, Mike, Quebec. .200, como recebe a torre no instrumento 2? Alto e claro, senhor. Obrigado. Para. .230 ATS, reforço estabilizado. Gol 1738, livre, LS, reforço estabilizado. .38, copiou o controle. .2, Romaná, estabilizado, testado só. Tensa. Gol 93 Recife, 1251. 251, Gol 93. Sete, três, dois. Final de semi torre, 1895. Semi torre de Salvador na frequência 118.95. Gente, chama na Oeste para ingresso, Índio November Alpha. Azul 4082, bom dia, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Azul 4082, 30 da presente, projetate. Gente, gol 1738, continua a aproximação, informarei pista livre, quem negar 1014. Certo, guarda. Canem 6200, no solo 22, solo 121.9. 1219, Oxanero 6200. 1738, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Reforço, gol 1732. 6200, pousou de próximo. Fugiu o Chiné 6200, Alfa Juliette, posição 3. Fugiu o Chiné 6200, obrigado. Presunto! Te amo! Vou dar um pulo aí, Zé. Eu tô no 4, tô do lado aqui. Bom, vamos ver se eu vou aí. Vou tomar um café aí, porque aqui não tem nada. Daí tem muita coisa que eu sei. Já falou. Avianca, sei não, viu? Eu posso só para pouco. Não sei, então me chamado para pouso. Novembro Yankee Mike, informação é a Índia, qual o setor do voo? Quantas milhas? 5-0. 4-4? 4-4. Gente, agora cópia. 2-3, eu acho que o grupo está. Voa na 738 no solo 25, libere direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Controle de comando, a gente já avisou a rotação, já avisou a prova de voo do Serra 9, Serra 9. Enche a frequência livre da coordenação, Patão Yankee, Serra Serra. Mike, qual parte? 4-4, pronto, copy? 4-4. Autorizado, voo local, mil pés, corredor axé, 20 milhas, controle 1208, torre 1895, transponder 0121. Novembro é aqui, máquina CGL. Veracruz, cópia OB? 2 a bordo, chame torre, para acionamento, táxi e decolagem. Chama torre para acionamento, táxi e decolagem, Novembro. Localizador, visual para pista. Tá livre, não lembrem aqui, Mike. Reporte para o táxi. Bom dia, Chanel 62, se você continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, quem negar 1-0, 1-4. Parei. O 4082, desça para 2, mil pés, gestão 014, autorizado LS, reporte estabilizado. 2014, vou estabilizar. 4-0. Informa o uísque, bravo uísque, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1014. 3 mil pés, 1014. Tá travado, 62. 7 Xané 62, 55. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1, 1-0 graus e 1-0 nós. Livre pouso, pista 10, Xané 62. Vitor Kilo Delta, prossiga para a torre. Delta chama na Papá, para o cruzamento da 1735. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta autorizado, cruzamento da 1735, Quebec, Mike Lima. Na Lima chama o Sol em 121.9. Autorizado até, táxi até a Oscar, o Novembro Yankee Mike. Chame na Oscar para ingresso na 17. Papa Romeo, Índia, November Alpha, atende os trânsitos de turbulência do Airbus, livre decolagem da 1-7, vento 090 graus, 1-0 nós. 4207, cópia. 2685. 2119. 019, 019. Controle 120 decimal 8, transponder 5143. Reto, reporte pronto, 4207. Salvador, Xané 62% livrou a nossa escuta, bom dia. 6255, táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu estou lá. Kilo Delta, agiliza até o Fato 3. November Alpha, decolada 97, estamos na frequência do controle, control 20, decimal 8. Salvador, Índia November Alpha, decolada 97, na sua escuta. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, reporte para o Odebar. Manteremos em condições visuais pelo corredor Axé, Azul 4082, confirme estabilizado. Estamos usando o localizador azul 4082. Azul 4082, chame agora a torre 1895. 1895, azul 4082. Oi, muito bom dia, azul 4082. Azul 4082, continue a aproximação, reporte baixado e travado, que nega 1-0-1-4. Na base após portão 1-1, na 2. Firmo, 1-1, portão 11. 1-0-0 graus, 1-2-9, azul 4082. Responde, 4082. Até o terceiro, para qualquer. 1-1-9-1 no plant top. Autorizado Galeão, 380, via Pesolo 10, Smart, pois conforme rota do plano. 10 decola, curva direita, dial Leida Bridge. Controle 1208, transponder 5152. Vamos cortar de sol, nível novamente. Correto, reporte pronto. Luna 260, copy. Tranquilo, agora 260. 260, autorizado Recife, nível 390, via Perisco 58. Decola da 1-0, pela esquerda, saída PUC Aracaju. Controle 1208, transporte 5142. Correto, reporte pronto. Autorizado ingresso, novembro em que mais, reporte aéreo pronto. Torquilo Delta, cópia. Do Aracaju, nível 100, decola 10, esquerda na Conde, controle 120, decimal 8, transponder 0260. Azul 4082, no solo 36, solo 120, decimal 9. 219 agora, azul 4082, obrigado. Reduza para 2109. Reduzido 2109, velho. Gente, uniforme, agora coordenação em cópia. Confirmando aqui a sua rota, está de acordo com o nosso. Gente, foi essa rota que eu recebi, só confirmar se vai poder voar essa rota. Solo Azul 4082, muito bom dia. Autorizado no 10, reporte táxi no 397.